A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a pensar através do rio dentro, que é Colândia e Paiaguá. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. De passagem, abre a porteira, conforme for pra pelo entrar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Roda ligeira, é uma doideira, assanha o povo e faz dançar. Oh, moda lenta que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do rio negro, e é Colândia e Paiaguá. Vai descer o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Vê tempo bom que tava por lá, vem vontade de regressar. Acordei, eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro, desrolamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá. Tava por lá, vem vontade de regressar. Só acordei, eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro, desrolamos um barco.